pau com medo, pau com medo. You know, I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. E aqui no fundo está ele, Tim Buckley, gravado no programa de John Peel em 1968 com a música Once I Was. I brought home fresh meat for you. Abrimos com duas músicas, na realidade, mostrando a alma de Tim Buckley e Jeff Buckley. Primeiro, Gypsy Woman, com o pai. E logo depois, uma remixagem de Dream Brother. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca, aquele um que orienta desorientando, do dia 5 de dezembro de 2006. Está alto pra Meirelles, Nandão. Jeff e Tim devem estar ouvindo a minha voz lá em cima, hein? Sometimes I wonder just for a while. Will you ever? Como foi fartamente. Pode vir mais um pouquinho, Nandão? Pra gente acertar aqui as turbinas. Fartamente divulgado aqui no programa, e outros amigos anunciaram esse especial Tim Buckley, Jeff Buckley, 2 horas totalmente devotadas aos nossos ídolos. E conforme eu escrevi no site do Ronca Ronca, e ele escreveu na coluna dele do Globo, para dividir a responsabilidade comigo, aqui com a gente, ao vivo e molho ferrugem, botafoguense, autor, consagrado, apresentador de televisão, bebedor forte de Guinness, colaborador, amigo, responsável pelo texto dos Paralamas, do livro dos Paralamas, que está nascendo com as minhas fotografias, narrando em imagens a história de Bigorrilho, Herbert, João e toda a família paralâmica, nosso queridíssimo Buckley Maníaco, o jornalista Arthur Dapieve. Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvintes qualificados do Ronca Ronca. Prazer estar aqui, no mais para tratar dessa vez desses dois caras fenomenais que se odiavam, quer dizer, de certa forma se odiavam e pela genética foram unidos para todo sempre. Vai falando mais uma coisa, tem uma surpresa. O que eu vi, cara? Caiu alguma coisa aí? Eu falei que eles se odiaram porque o Tim Buckley, que é o pai... Ele não pode fazer a seco esse programa, né? Então, sente! Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Que é que não fala. Dá, senão vou ter que descer aqui pra consumir algum... Isso é um pano de prato? É um pano de prato onde vem os copinhos, né, muito cara? Elegante. Temos só que brindar essa oportunidade que nós estamos verdade, tendo. Isso é uma bênção dos deuses, né? Verdade. Temos a possibilidade de 2 horas ao vivo para o Brasil, para o planeta, mostrando pai e filho, Tim e Jeff. Então, como eu dizia, você é chegado nesse negócio aqui? Tu esperava por isso, Arthur? Não, nem não eu esperava. Não. Estamos sendo brindados aqui com uma garrafa do velho, opa, bom Jack Bala, Jack Daniels. Que espetáculo, né? Depois vai ter celebração, tu tá nessa? Desaflorando ali, hein? Os copinhos. Olha os copinhos. Não é qualquer copinho de geleia, né, meu amigo? É só dor, né? Porque você só toma suco. Suco de laranja, meu tá vindo. Mas enfim, Arthur, 2 horas. Da Pieve trouxe vários discos do, sobretudo Jeff Buckley, que eu não conheço, gravado ao vivo no Olympia. O outro, uma coletânea do Tim Buckley, que tem músicas que eu também não conheço, vou ouvir aqui pela primeira vez. Enfim, eu durante a semana pensei uma forma da gente apresentar esse programa, tipo, dividir as 2 horas, 1 hora para o pai, né? O Godfather, a primeira hora, e logo depois o Jeff Buckley. Mas aí eu falei, não, vai ficar uma coisa muito organizada, eles nunca foram organizados, vamos fazer o programa totalmente anárquico, como eles gostarão de ouvir. Então, o único ponto assim, cronológico que eu gostaria de apresentar é como tudo começou. Começou em 1966, no primeiro disco pela Elektra, do Tim Buckley. Segura a música. And it happens every time. If my love, she leaves me behind. Yes, it happens every time. The sorrow makes me lose my mind. If she'd only be as true as I am and listen to my love that's saying, oh baby, won't you stay mine? Your loving makes me feel so fine. And someday, baby, you'll find my love was gentle and kind. Someday we'll be right back. Aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. Abrimos o Rockin' então com Gypsy Woman, com Tim Buckley, logo depois Dream Brother. A primeira música Vera, de 66, primeiro disco de Tim. It Happens Every Time. E acabamos de ouvir Yard of Blonde Girls. Arthur, final das contas, por que que eles se odiavam? Eles exatamente não se odiavam. Na verdade, o Tim preferia que o Jeff não existisse. O Jeff foi emprenhado numa pianista chamada Mary Gilbert, que hoje em dia é meio uma... Ela cuida do legado do Jeff, ela edita, ela arruma as coisas. E não queria ter o filho. O filho nasceu nesse clima de extrema leveza. E aí cantava Deus e o Mundo, tinha capacidade, tinha voz para cantar Deus e o Mundo, mas não cantava o pai. Só o pai ele não cantava de maneira nenhuma. E aí, como eu disse no começo do programa, genética é uma maldição, porque um é a cara do outro, dois caras boas pintas, e a voz dos caras também, embora o estilo seja diferente, o modo de cantar seja diferente, também tem muitos pontos de semelhança, inclusive a grande extensão vocal, né? Aqui ao fundo está o tal do disco que ele estava regravando depois da produção do Tom Verlaine. Aqui ao fundo, o Jeff Buckley estava regravando, não tinha alcançado a satisfação com a gravação do Tom Verlaine, né? Qualquer um não, é o Tom Verlaine do Television produzindo e ele não gostou. Aí foi regravar o disco e de roupa, bota, cueca, cirola, camiseta, camisa do Vasco, ele era vascaíno, resolveu dar um tibum no Mississippi, apareceu 4 dias depois, já inteiramente no outro lado da existência. E esse disco tem... Essa edição desse disco tem um segundo CD que traz algumas demos, né, que foram a base da gravação do Tom Verlaine, e músicas que ele sempre gravou de curtição, como por exemplo uma que nós vamos ouvir mais adiante no programa, Back in New York City, um clássico do Genesis, o último disco do Peter Gabriel com Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, que é uma coisa de maluco. Nandão, promoções, Arctic Monkeys. Pô, isso, tá vendo? O que dá beber? Desculpe. Ingerir álcool. Vanessa ali já tá mandando. De laranja. Vanessa ali já tá mandando um abraço aqui. A gente não tem Oi Noites Cariocas, a promoção, né? Do Monkey a semana, teremos semana que vem. Fiquem ligados. Mas, Maurício falou em Arctic Monkeys. E a gente vai sortear camisas. E o novíssimo CD do Morrissey. O que você acha? É mesmo, é? Pô, CD espetacular. As camisas são legais, você ganhou uma. Espetáculo, é. São muito bem confeccionadas, o design, eu diria. Bom, repetindo a Trozoba, temos aqui ao vivo a presença do nosso amigo, colaborador do Ronquinha, Buckley Maníaco, jornalista Arthur da PF. Estamos inteiramente escancarados à nossa audiência. É bom a gente frisar mais uma vez que esse programa está indo ao ar única e exclusivamente em resposta à participação dos nossos ouvintes. Escrevi hoje no Tico Tico, no site do Ronca Ronca. Esse é o programa da minha vida. Finalmente, desde 82, eu consegui colocar no ar 2 horas totalmente devotadas a dois artistas absolutamente desconhecidos. Vinha conversando com o DPF. Provavelmente, jamais, o Tim Buckley teve um disco lançado no Brasil. Muito menos o Jeff, o filho que só tem um disco, o Grace. Que é um disco que teve um investimento muito forte da Sony na época, mas que, lamentavelmente, aqui no Brasil, passou em branco. Então, repito, 2 artistas totalmente desconhecidos, que certamente nunca tocaram numa rádio comercial, e que, felizmente, por essa participação da nossa torcida, e pela compreensão da OFM, que colocou durante a semana inteira, na primeira página do site da OFM, a chamada para o programa, mostrando Tim Buckley e Jeff Buckley. Eu não sei se isso já aconteceu no Cone Sul. Hein, Arthur? Não, com certeza não. Provavelmente não. Então, agradecimentos, beijos a Cláudia, ao Léo, a Marcela, que está em Belo Horizonte. É verdade. Vertendo lágrimas de sangue com esse programa. É, e os meus leitores também, cada vez que eu menciono Jeff ou Tim Buckley, também se manifestam as multidões. Pois é, mas aí é que tá. Eu acho que essa é a magia, né, da família. Como que eles conseguem juntar, né, como eles conseguem envolver as pessoas que, na maioria absoluta, nunca teve um contato anterior. Como o professor de Belo Horizonte, que sai de Belo Horizonte para dar aula numa cidade a não sei quantos quilômetros, que perdeu o rumo de casa na volta, espero que ele esteja ouvindo a gente. Né? Ele é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça da gente ter esse programa aqui hoje. Agora não perde o rumo de casa, hein, bonitão? Meu Deus do céu. Um dos discos que o DAPIEG trouxe, que eu não conhecia, foi gravado no Olympia pelo Jeff Buckley. É uma desorientação. Olha o que o cara fez aqui, hein? Olympia! I think I want to kick out the jams one time. Move it, white boy style, you know. Can I count it up? Can I count it up? One, two, three, four. Sensacional do Style! Ronca, ronca! Anger! She moves. said Coop broke the balls all across the floor. You learn tonight. When I'm talking tongues, mama, oh, and I love you. As I'm talking tongues, oh, eat on top of me, woman, love. Eat on top of me, breathe. Eat on. Estupidez total, né? Baixo de Chuck Rainey. Vem mais um pouquinho, Nandão, por favor. Obrigado. Chuck Rainey, Ed Green. Essa música chama-se Get On Top. Pertence ao disco Greetings From L.A. Olha o som do órgão, meu amigo. O disco de 1972, aí, Arthur? Muita emoção, né, cara? Antes de qualquer coisa. É o Tim Butler. Manda um abraço pro Catedral, cara. E aí, o Catedral? O Tim Butler tinha um problema sério do ponto de vista do comércio fonográfico, porque ele gravava um disco em cada praia. Aí quando o público dele estava se acostumando com o som que ele estava fazendo, no disco seguinte ele já estava fazendo um som completamente diferente. Então ele começou como um trovador folk, aí flertou com a psicodelia. Aí entrou, ficou apaixonado pelo Garcia Lorca, pelo poeta andaluz, e fez um disco chamado Lorca. Ficou fascinado também pelos caras do free jazz, da vanguarda do jazz, tipo Coltrane, Albert Ayler, Pharoah Sanders. E aí quando a galera estava se acostumando, começando a gostar dele, ele já estava fazendo outra. Né? Então os discos dele são uma maluquice completa, não tem antologia que dê conta da obra do Tim Buckley. Vem cá, vamos à Bolívia pela primeira vez nesse programa? A gente pode fazer a promoção antes, não? Opa! Ah, pra falar em promoção, mandar um beijo grande pra Ana Júlia, filha do Everson, nosso operador de BH, que está por vir. Acho que ano que vem, se não me engano. Pô, vamos chamar o Los Hermanos, nosso amigo, que vai fazer uma apresentação pra ela. É uma boa, né? Manda um beijo pra ela aí, pra Ana Júlia. Ana Júlia? Isso. Muito bem, valendo três camisas sinistras do Arctic Monkeys. Não vai botar um manto, não, na paradinha? Não, manto não. Ah, tá. Vai botar? Não. Mais três CDs do Morrissey, o novo, que tá espetacular. O Maurício ouviu, gostou, tarimbou. E três ouvintes. Qual a perguntinha? Depois do coisa, né? Arthur vai bolar alguma coisa. Pode ser, não? Lógico. E olha só, a Evelyn Barbosa elogiando o programa dele, junto com o Caceta lá, falando sobre aquele quadro da barata. Caceta é uma Madureira, né, cara? Exatamente. Baratas para Colorir, ela realmente acha que foi um dos melhores programas, um dos mais inteligentes que ela viu na TV. Vanessa ali mandando beijo, Vinícius Bolfin, Iraxon Mendes. Grande Iraxon de Brasília. Exatamente. Pô, Iraxon tá presente toda semana, hein, Iraxon? Ah, não. Eu de ver, deve ser esse Sirico que obriga ele a ouvir o Ronca Ronca. Arthur, o programa vai ao ar quando mesmo? O Sem Controle? Exatamente. Segundas-feiras, às 15 para meia-noite, a primeira exibição. Por falar em Los Hermanos, a gente pula esse fim de semana, né, o Ronca Ronca, e volta dia 15, na festa celebração, né, do programa, das efemérides, Bota Tampa 2006, no Morro da Urca, Pão de Açúcar, Oi Noites Cariocas, com a apresentação do Los Hermanos. Los Hermanos toca sexta e sábado. A gente tá lá na sexta-feira, sonorizando desde a hora que você chegar. Chegou lá às 9h30, Ronca Ronca já espalhou o som pelo Pão de Açúcar. E depois do show, pista total, desorientação absoluta, ali naquele disquinho casca grossa que tem logo na entrada. Sabe onde é? Onde você fica comprando cerveja ali, né? Fiquei sabendo. Mas enfim, então, semana que vem, telefone toca loucamente aqui, né? Semana que vem nós vamos fazer uma promoção para essa saideira do Ronquinha dia 15, certo? Certo. Vai apertar aí? Oi, eu sou Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Já chegaram algumas mensagens aqui, Arthur, perguntando se a gente tem certeza se o Grace não saiu no Brasil. Eu não tenho certeza, mas nunca vi a versão nacional do Grace como de nenhum LP, vinil ou CD do Tim Buckley. Você já viu? Mesma coisa, também nunca vi isso. Pode ser até que tenha saído, né? Não, tem uns grandes mistérios, eu tava falando aqui fora do ar. Por exemplo, você já viu a edição nacional do disco do Tom York, do Radiohead? Eu também não, mas foi dado como lançado no Brasil e, no entanto, não apareceu em loja nenhuma, só vi cópias importadas. Então, de repente, consta na memória coletiva, foi lançado o Tom York no Brasil, sim, e nunca chegou. Faz matéria, tem uma divulgação de imprensa, mas, sei lá, a prensagem é de 500 discos, né? 500 discos não, no Brasil. O que o ouvinte muitas vezes não sabe é que o jornalista recebe uma cópia avançada, importada do disco, para fazer até marola, para ver se os lojistas se excitam, né, e encomendam o disco. E fazem aquilo, só que entra essa marola e realmente o disco pousar na loja, às vezes passam-se meses. E aí o ouvinte consumidor fica lambendo sabão na loja. Atualmente são poucos os lojistas que se excitam com alguma coisa que não seja aquele do... Trim, trim, trim. Né? Mais uma super pepita de Jeff Buckley, trazida por Arthur da Pieve, que eu jamais ouvi um disco gravado ao vivo, né? Já... É uma coletânea de apresentações ao vivo chamado Mystery White Boy. Tem até um DVD correspondente a isso, com cenas dele gravando, são espetaculares. E aí a gente selecionou, são gravações de 95 e 96. Ele morreu no ano seguinte, morreu em 97. E a gente selecionou aqui para começar a Lilac Wine, que é uma música que foi consagrada pela Nina Simone. Se o Jeff Buckley pudesse nascer novamente, ele provavelmente quereria nascer como a Nina Simone. Ele com já certo. Disse algo parecido. Eu gostaria muito também de nascer como a Nina Simone. Adoraria. E aí a versão dele é totalmente tributária. A versão gravada dele no Grace é totalmente tributária da Nina Simone. Essa é uma versão ao vivo, que é um pouco diferente. Não, você gostaria de nascer como a Nina Simone? Claro. Eu preferia nascer como o Garrincha. Eita, essa é uma boa pergunta pra promoção, hein? Pronto. Resolveu? Como quem você gostaria de ter nascido? Vale o quê? Arctic Monkeys, a é? A camisa espetacular do Arctic Monkeys. Ó, tá acabando esse negócio aqui, cara. Tem mais lá embaixo? Matcha. É. E o CD novo do Morrissey. Então, entre Arctic Monkeys e Morrissey. Exatamente. Que espetáculo. Pra participar, acesse agora mesmo efm.com.br, selecione Fale Conosco na barrinha de cima e diga quem você gostaria de nascer, né? Se pudesse nascer novamente, quem você gostaria de ser? Ai, ai, ai. Ah, nada como jornalista. Nada como um suco de laranja após o outro. Né? Enfim, acesse aí, valendo a camisa do Mas qual é a pergunta, afinal? Quem você gostaria de nascer novamente? Mais ou menos porra aí, né? Enfim, falamos de Nina Simone. Gave myself in that misty light. I was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. I put my heart in its recipe. 'Cause it makes me see what I want to see. Be what I want to be. And I think more than I want to think. Do things I never should do. I drink much more than I ought to drink. Because it breathes. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me? I feel Ronca, ronca. Só na Oi FM. Oi FM. Oi FM. It's a song some of you have probably never heard. Most of you. Para quem chegou agora ao Jumbo, Ronca Ronca de hoje, duas horas inteiramente, devotadas a Tim Buckley e Jeff Buckley. Tim, o pai, Jeff, o filho. Os dois já subiram. O Jeff subiu em 1997. O Tim subiu em 1975. O Tim subiu vítima, entre aspas, de uma dose excessiva de heroína. E o Jeff, já falamos aqui recentemente, alguns minutos atrás, subiu vítima de um mergulho mal dado de roupa no Rio Mississippi quando ele estava regravando o que seria o seu segundo disco. Água anexar, Arthur da PR, você que é o biógrafo. É, aliás, é uma boa. Lembra da gente falar do livro do Renato Russo, que teve uma nova edição agora, né? Uhum. E, rapaz, hoje dentro desses momentos de devaneio completo que a gente passa, né, que fazem... dão razão à nossa existência, dá pra pensar assim, pô, o Ronca Ronca podia, junto ao Warner, onde temos grandes amigos, idealizar uma coletânea do Tim Buckley, né? É, sim. A coletânea do Tim Buckley. Pro Jeff Buckley é difícil, porque na realidade ele tem um disco apenas oficial, que é o Grace, né? É, e junto com o CD, poderia acompanhar o seu livro, a biografia do time do Jeff. Olha que ideia espetacular. Não, quem sou eu para escrever a biografia dos dois? Não tem conhecimento. Amigo, você escreveu do Renato Russo, cara. Mas o Renato eu entrevistei, conheci. Os outros dois eu só conheci de disco, é diferente. É mesmo? É diferente. Pipocou? Pipoquei. A não ser se eu fosse enviado direto ao centro espírita do Caboclo Mamador para... Ou então conversar com a... Tá se divertindo, né, Nando? Então, marcar um encontro, trazer a moça aqui. A Mary Gibber? É, exatamente. A mãe. O Zé mãe Carlos. Zé Carlos Oliveira Soares Júnior, o Zé. Grace, dizendo que saiu o disco Versão Nacional e conhece amigos. O Grace. Amigos dele tem o Grace. Ah, bacana. Então, ótimo, né? Então, quem conseguir uma versão nacional do Grace, eu troco pela versão que vem com DVD e com CD extra. Que eu faço questão de ter o CD Grace brasileiro. Vale uma fortuna isso, né? É. Esses punheteiros que ficam fazendo essas... né, valorizando esses discos poucos têm, como eu, por exemplo. Vão adorar ter a edição brasileira do Grace. Como é que tá a promoção aí, Nandão? Tá indo bem, rapaz. Qual é a pergunta? Quer que eu faça? Quem você gostaria de nascer? Se você pudesse nascer de novo... Você, como um bom conhecedor da língua portuguesa, tá certa... É uma construção um pouco ortodoxa. Ousada, né? Ousada. Ousada, mas o sentido está preservado. Vai bem, né? Eu concordo com o Mamba, ele queria nascer... Posso falar? Pode, lógico. Pablo Picasso, né? Acho que eu gostaria também de ter nascido. Tá com problemas ali, um na Adrian, zona do Adrian, alguma coisa assim. Bom, enfim, o Zé Carlos concorda com o Arthur com relação ao Garrincha. Ele também cita Hendrix, Fela Kuti, Coltrane. O Aguinaldo falando Lynyrd Skynyrd. Da Claudinha mandando um beijo. Perdeu o início do programa. Mas vai ouvir tudo, enfim, por aí vai. Mas enfim, nós ouvimos agora, ainda agora, o Jeff Buckley deitando os cabelos em cima de uma homenagem dele ao... Ah, nossa queridíssima Nina Simone. E os dois, Arthur, sempre se caracterizaram por isso, né? Excelentes... Eita, olha só a mulambada chegando. Excelentes versionistas, é essa a palavra? De fazer, pegar músicas dos outros e criar sua própria versão, né? No caso do Jeff, inclusive, porque ele se apresentou em barzinho, né? E aí ele ficava, toca aquela, não sei o quê, o toca Raul, dele. Toca Raul, maluco, uhul! O repertório dele é de Nina Simone, Led Zeppelin, né? É, e por conta do alcance vocal, ele pegava todo mundo. Mole, exatamente. E fazia, não só interpretava, ele fazia versões definitivas, fez versões definitivas. E o pai, não é à toa que ele tem essa característica, porque o pai também fazia isso muito bem. Um cidadão que o Tim Buckley criou uma leitura muito especial, esse aqui, que acaba de lançar um disco lá fora, eu tô louco para botar minhas garrinhas, só para sentir o clima depois do Tim Buckley. Nosso queridíssimo Tom Waits. So many years, she remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is. lost. And I am calling long distance. Don't worry about the cost. Esse é o Tom Waits em seu primeiro disco, em 1973, chamado Closing Time. Em 1974-75, o Tim Buckley foi e regravou essa música. Tem alguma Marta ouvindo a gente hoje, Nandão? Marta, cadê você? Ganha o que quiser, hein? Operator, number please. It's been so many years. She'll remember my old voice while I fight the tears. It's been 20 years or more now, Martha, please recall and meet me out for coffee where we'll talk about it all. Yeah. Those were days of roses, poetry and prose, and Martha, all I had was you and all your head was me. There was no tomorrow. We packed away all our sorrows and we saved them for a rainy day. I feel so much older now. Oh, and you're much older too. How's the husband? And how's the kids? You know that I got married too. Guess that our being together was never meant to be. But Martha, Martha, I love you, can't you see? Yeah. Those were days of roses, of poetry and prose, and Martha, all I had was you and all you had was me. There was no tomorrow, we packed away our sorrows, and we saved for a rainy day. Those were days of roses, poetry and prose, and Martha, all I had was you and all you had was me. There was no tomorrow. We packed away. our last goodbye. Olá galera, só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca Ronca. Muita emoção, viu, Nandão? Muito, muito, muito. Eu tô vendo. Aí ao fundo, o tão falado, o tão comentado, Grace, o disco de estreia de Jeff Buckley, que a Michelle, nossa amiga ronqueira de muitos anos, primeira geração do Ronca Ronca, trabalhava na Sony na época e ligou com o disco feito no Brasil, produzido no Brasil, do Grace. Ou seja, confirmadíssima informação nossa, Arthur, que o Grace foi lançado. Mas enfim, saiu aqui, aleluia, né? Vamos ouvir daqui a pouco. É. Pouquíssimos. Nunca antes na história desse país Grace havia sido lançado, né? Exato. Pouquíssimos tiveram o privilégio de ter o Grace nacional. A Michelle tem porque só trabalhava na Sony, tem porque estava lá dentro, senão não teria, nunca ninguém viu, né? Enfim, Michelle, isso aí é meu, tá? Tá valendo a troca, tá? Nandão faz sinal de Bolívia. Mas enfim, aqui é o fundo Grace, um disco, conforme nós comentamos nesse programa, que teve um investimento fortíssimo na época da Columbia, né? A Sony hoje, a CBS de antigamente. E quem produziu esse disco, essa é uma informação muito interessante, um camarada chamado Andy Wallace. O Andy Wallace produziu nada mais, nada menos do que a junção do Aerosmith com Run DMC em Walk This Way. Ele fez aquela coisa, hit absoluto da música planetária. Ele produziu Sepultura, Slayer, muito ligado a essas bandas de heavy metal, hip hop, um cara que atirava para todas as direções, tanto que produziu essa obra-prima do Jeff Buckley, que foi tida, nós comentamos aqui na época, pela Mojo. A Mojo fez um levantamento dos principais discos lançados durante a existência da revista. Essa é a revista inglesa que a gente sempre comenta aqui, que é uma bíblia, né, em todos os sentidos sonoros. O Grace foi tido como o principal disco dos anos 90, né? A década onde a Mojo... É, do disco lançado enquanto a Mojo existia, desde a existência da Mojo, ganhou o Grace. Exatamente. Então, o Andy Wallace é o produtor, produziu Sepultura. Então, um cara que... E o DVD que acompanha essa edição... De luxo. De luxo, do Grace, tem uma entrevista com ele super bacana. E ele fala... muito claramente, até porque o inglês dele é bastante compreensível, como o Jeff Buckley era um cara absolutamente curioso e sempre quis trazer para a gravação do disco, por mais que tenha sido exaustivamente ensaiado, pensado, produzido, todas as referências, todas as sonoridades. Ele era um inquieto, né? Ele não sossegava, como exatamente o Arthur falou. Como pai. Como pai, né? Que era um fio desencapado, né? Olha isso. Vamos fazer um brinde aqui, Arthur. Enche aí seu copinho. Pelo amor de Deus. Essa música merece, né? Como todas as outras, né? Eita, céu. Burning in the corner is the only one that dreams he had you with him. Como é que é, Andão? My body turns and yearns for a sleep that won't ever come. It's now. Crioula, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Enquanto o BH acerta as carrapetas aqui com o Nandão, Arthur da PR, sente isso aqui, ó. Lay, lay, lay. Lay across my big breast bed. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind. A última edição da revista Uncut, que chegou ao Brasil com um CD espetacular, um dos melhores dessas revistas, inglesas basicamente, já traz a referência ao ano de 2006, os melhores. Bob Dylan é o homem do ano, o disco dele, Modern Times, é o disco do ano. e Leila de Lei está ao fundo, exatamente para o Arthur da PF poder desenvolver o seguinte tema da PF. Se não fosse Bob Dylan, nós conheceríamos Tim Buckley e Jeff Buckley, como a gente conhece e gosta muito? Olha, eu acho que se não fosse por Bob Dylan, a gente não conheceria quase ninguém, viu? Não só artistas prestigiados, mas não muito populares, como esses dois que você mencionou, pai e filho. Mas mesmo algumas bandas muito importantes produziram parte de sua obra sob o impacto de Bob Dylan. Quando os Beatles encontram Bob Dylan pela primeira vez, por exemplo, eles ficam babando aos pés do Bob Dylan. Bob Dylan achou os caras uns chatos, que não sabiam consumir drogas direito. Ou seja, ele é um godfather, ele é um poderoso chefão para muita gente, muito mais bala na agulha do que os nossos dois convidados especiais de hoje. Exatamente, por falar do Bob Dylan, é interessante. Eu escrevi isso no site do Ronca Ronca hoje, como tem sido muito interessante perceber a ligação, a paixão que as pessoas têm em ouvir o Jeff Buckley aqui e o pai, o Tim Buckley. E é interessante o da PR falar o que criou, né, essas duas personalidades, né? Evidentemente que o Bob Dylan é uma presença marcante, não só deles, como em toda essa geração, como até hoje, né? O Jack White, do White Stripes, do Raconteur, perde um dedo por mês pra encontrar o Bob Dylan. Vem cá, quer encontrar o Bob Dylan? Ah, tá, corta meu midinho. Blaft! Corta o polegar. Blaft! O cara é clima Lula, né? Qualquer hora tá... Eita, ferro. Mas enfim, dentro dessas versões que nós mostramos aqui, o Tim Buckley com Tom Waits, já mostramos o Tim Buckley com Fred Neil, com Dolphins e coisas do gênero, eles vieram naquela safra ali, eles não, o Tim Buckley, né? Naquela safra ali de início dos anos 60. Evidentemente, a matriz da coisa era o Bob Dylan, mas o Tim Buckley se misturava com a... Coincidentemente, a maioria tinha o nome Tim, né? Era o Tim Rose, o Tim Hardy, o Tim Buckley. Essa turma, conforme o Arthur falou, né? De menestréis, e que ao longo do tempo se transformaram em outros músicos, em outras perspectivas de som mesmo. Então é importante, como se você pegar, por exemplo, o Jeff Buckley, agora falando do filho, gravando Dick Song, que é uma música que o Bob Dylan gravou, mas que é uma música do Pete Seeger, uma música que vem lá dos anos 50. Então, tudo isso para dizer o seguinte: não feche os olhos, não feche a sua orelhinha, preste atenção em quem criou, em quem formou. Para chegar ao Jack White, que nós citamos aqui, a estrada foi longa pra caramba. Parece aquela história do gramado, do brasileiro, queria fazer, foi pra Inglaterra, sabe? Aquela história, se dedica, não sei o que, menos, vou voltar pro Brasil, vou fazer o gramadinho, faz igualzinho, mas espera 500 anos, né? I was so mistaken when I thought that she'd be true. Vem cá, mas Vanessa Lee já mandou um comunicado, não? Já. Ah, falando nisso, eu queria mandar um beijo gigantesco, cara. Surpresa, surpresa. Meu primo Rogério, que na verdade é o meu irmão de coração, tá ouvindo lá em Vitória, falou que o som tá espetacular. É mesmo, cara? Coisa de cinema, Dolby, sabe aquele lance? Dolby. I miss my darling so I didn't mean to see her go. É Dolby, Morrissey e Arctic Monkeys. Monkeys, exatamente. Espetáculo. É Bolívia agora? Não. Bolívia, não? Bolívia são 11h30. Ah, tá. Tem uma. One more night. Moon is shining bright. And the wind blows high above the tree. Oh, I miss that woman so. I didn't mean to see her go. But tonight, no light will shine on me. Here I am trying to find your love. love again. Here I am down on my knees again, praying for love that we used to know. Both of us know how hard it is to love and let it go. Both of us know how hard it is to go on living that way. When so few understand what it means to fall in love, and so few know how hard it is to live without. Living a life and never trust it, to give all you know and never feel it, and hold back each day until it dies away. Both of us know how hard it is to love and let it go, and both of us know it is. Go on living that way. Now, and so few understand what it means to fall in love. So few know how hard it is. Ronca! Preciso saber se eu gosto tanto. Oh yeah. The Godfather, Tim Buckley. Ouvimos a música I Must Have Been Blind, que pertence ao disco Blue Afternoon. Blue Afternoon, lançado em 1969. And I hide my house away. Agora, da PF, o Tim Buckley, quando morreu, com todas as cipitucas e ingresias familiares entre ele e o filho, e a mãe envolvida ali na areia movediça, você acha que o Jeff Buckley ouvia ou ouviu, em algum momento assim, na sua infância, os discos do pai, não? Eu chutaria dizer que sim, porque o tipo de inquietude que ele tem é muito parecido, como você já falou, com a do pai, né? De ficar ouvindo coisas diferentes, Nusrat Fateh Ali Khan, né? Jazz, folk, as coisas mais variadas. E ele tinha um instrumento de trabalho muito parecido com o pai. Uma das discussões mais engraçadas que tem é qual é a extensão vocal dos dois, né? Aceita-se que o Tim Buckley tinha 4/8 de extensão vocal, quer dizer, ele ia do grave, do bastante grave, a um bastante agudo, sem precisar do falsete. E o Jeff tinha um pouquinho menos, 3,5. Para vocês terem uma ideia, a Ella Fitzgerald tem 3. E um piano tem 7 1/3. Mas tem uns malucos na internet que sustentam que o Tim Buckley tinha 7/8 de extensão. Ou seja, seria Isso. Igual um piano. Seria um é humanamente impossível. Seria um Steinway. É humanamente impossível. Mas, de qualquer maneira, é um alcance vocal impressionante. Então, o instrumento de trabalho era parecido. Eles podiam trabalhar em todos esses cantos. O Jeff era fascinado pelo Robert Plant também, como a gente já deu pra perceber aí, né? Esse é o disco Blue Afternoon ainda ao fundo. Nandão, promoção Arctic Monkeys, Morrissey. E Son Dolby. Vem cá, vai ter um brinde depois aqui do programa. É um marco, né? É verdade. Absolutamente. Eu posso acabar de falar? Absolutamente. Obrigado. É um marco absolutamente emocionante, né? A gente conseguir no rádio, na internet, ao vivo para Vitória, para Belo Horizonte, para Recife, para o planeta inteiro, da PF Nandão e eu, colocarmos 2 horas totalmente entregues a Tim Buckley e a Jeff Buckley. Olha o som disso aqui, meu amigo. Isso aqui é 1969, como eu disse. 1969 é Woodstock. Ainda pega. Uhum. Né? É ali o final de Janis Joplin, Doors, Hendrix, né? Stones em Altamont. É, Grateful Dead. Grateful Dead, Psicodelia, Jefferson Airplane, Mutantes, né? E o cara tava fazendo isso aqui, ó. She tied you to a kitchen chair. She broke her throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Of light in every word, it doesn't matter what you heard. The Wait. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken off long. Touch me not, come back tomorrow. Should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me. It's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program, has tuned into your program today because of the Strokes session. Calor infernal faz aqui dentro. Esse é o Dismortal Coil, com a voz de Elizabeth Fraser, do Cocteau Twins, nossa queridíssima, que já veio ao Brasil, se apresentou no Meyer. No Imperator. No Imperator, no Imperator, como dizia uma apresentadora da Vênus, platinada, sua colega. E que emprestou o seu talento várias vezes ao Massive Attack. E que dizem, e comprovam, e provam, teve um teretetê com Jeff Buckley. Ela queria, na realidade, pegar o pai, o Tim Buckley. Isso aqui é uma gravação de 1983, o disco 12 polegadas original da 4AD. É dedicado ao Tim Buckley. Eu tava conversando com o Dap Ev. Isso é Song to the Siren. Meu Deus do céu. Se não fosse esse mate que a gente tá bebendo aqui, eu já estava em prantos aqui. Mas enfim, isso é 1983. O Tim Buckley morreu em 75. E o Jeff Buckley não existia musicalmente. Não. Então, esse disco é dedicado ao Tim Buckley. Nessa época, a Elizabeth Fraser queria dar um aperto no pai. O pai não estava mais aí. Faz sentido. Ela regou um pouco, adubou um pouco a grama. E alguns anos depois pegou o filho, o Jeff. Danada fofa, hein? E esse disco, essa versão do Dismortal Coil com Elizabeth Fraser, foi quem formatou, alavancou, brifou o entorno do endeusamento do Tim Buckley às novas gerações. Evidentemente, o Tim Buckley era curtido por aquela turma, anos 70, 60, não sei o que, babá. Com a morte dele, a coisa ficou razoavelmente estagnada. E veio o Dismortal Coil com Elizabeth Fraser e regravou de forma absolutamente descabelada. O clássico absoluto do Tim Buckley, que tem várias versões. Calma, Nandão. Bolívia que espere. Hoje é foda pra caralho. Não dá. Segura aí, BH. Compreensão, pelo amor de Deus. Não é sempre. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile. Muita calma. Muita calma nessa hora, pelo amor de Deus. Enfim, em 1983, através da versão que nós ouvimos agora do This Mortal Coil, as novas gerações, os parafrentexes, ali, né? Susan the Banks, Zé Con the Bunnyman, Gang of Four. Caralho, maluco. Tim Buckley, quem é esse cara? Here I am. Here I am. E a partir dali. Tô falando besteira, da Pierre? Não. Você não. É o biógrafo da família Buckley. Não, corretíssimo, imagina. A partir dali foi construído o mundo, o mito, a história do Tim Buckley, que veio a receber um reforço, evidentemente, do Tim Buckleyzinho, o Jeff Buckley. Como o Nick Drake, como o Tim Rose mesmo, né? Que dizem ser o autor de Hey Joe, aquela coisa que um roubou um outro no pub, num bar, em Nova York, não sei o que, babá, o Jimi Hendrix, blá, blá, blá. Essa punhetinha que a gente conhece. Mas enfim, a partir dessa turma Modernex, do This Mortal Coil, é que o Tim Buckley saiu das catacumbas, das sombras, e se tornou uma pessoa absolutamente luminosa nos dias de hoje. Tanto que nós estamos aqui. Tanto que nossa audiência, nossa torcida, respondeu, né, à emoção de nós mostrarmos o pai e o filho. Touch me not. E o Espírito Santo, né? Vem cá, é Bolívia? Yes. Come back tomorrow. Promoções? Valendo o CD do Morrissey. Você tá triste, Nandão? Não, não, não. Quer um lencinho de papel, cara? Cara, a torcida tá realmente enlouquecida, assim, a participação, depois você vai ver. A pergunta é essa, se você viesse de novo ao planeta Terra, como quem você gostaria de chegar aqui junto? Citamos Nina Simone, né? Eu viria como Nina Simone. Da Pé viria como Garrincha. E o Nandão viria como o Zeca Pagodinho. Acesse agora mesmo efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e diga quem você gostaria de nascer de novo. Ficou melhor essa? Não mudou nada. É um remix absolutamente igual. É isso aí, rapaz. Ai, ai. Deixa eu acabar, faltam 40 segundos. Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Ay, ay, ay, ay, ay. Oh, my heart, oh, my heart is waiting to hold you. Todo seu bonitão. Fala galera, aqui é o Lopes Maravilha do Rock e Bola, e eu tô aqui pra dizer que eu sou fã e estou sempre ligado nesse fenômeno de audiência que é o... esse programa que vai... Oh, Ronca? Ronca Ronca! Do meu amigo, do meu camarada Marcelo, não é... Maurício Valadares, que vai ao ar todo dia... que dia que vai ao ar mesmo? E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis, e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Esperei por tanto tempo. Arthur da PF, vamos dar um... Puta que pariu. Shipless oceans, I did all my best. Vê cá, será que a Marcela e a Cláudia lá em BH estão curtindo o programa, Nando? Claro, enlouquecido. Já mandaram alguma mensagem? Já, já, lógico. A Cláudia já mandou? Claudinha mandando beijo, falando que tá adorando. Epa. Do me loving. Fazer um corte epistemológico aqui. Rapaz, eu soube ontem. Virar a página direta. Várias páginas. Não tem nada a ver com nada que a gente falou aqui agora. Até tem um pouquinho, se for pesquisar. Eu soube ontem, da PF, que um determinado clube no Rio de Janeiro proíbe a entrada da turma nipônica. Proíbe. Por exemplo, Nandão, um clube, eu não vou dizer nenhum nome, para não criar encrenca para cima da gente, né? Mas é verdade comprovada. Por exemplo, Nandão é sócio do clube e tem um amigo japona, né? O Japoronga é amigo dele. O. Sei lá como é o nome dele? Mijou no Muro Murokai, né? Carrasco. Mijou no Muro Murokai. Did I dream you? Aí Nandão e mijou no Muro Murokai resolvem dar um tibum na piscina do clube. Nandão entra como sócio. Mijou no Muro, não entra, cara. Proíbe a entrada. Você já viu isso? Ah, mas a troco de quê? É proibida a entrada de qualquer cidadão de origem japonesa no clube. Sei lá, será que o presidente do clube tinha um avô que estava em Pearl Harbor, alguma coisa assim? Trauma. A parada é a seguinte, a concorrência do clube que existe é muito frequentada pela turma nipônica. Uhum. Sashimi, sushi, tekamaki, essas coisas, sabe aqui. E parece que eles querem ter uma formatação alavancada totalmente diferente da concorrência. Então, se o Nandão chegar com o Mijô no Muro não vai entrar, cara. Tu já viu isso? Já ouviu falar nisso? Não, mas isso é para orientar de maneira geral ou só para nipônicos? Japa, basicamente. É tudo a mesma coisa, né? Você olha pra cara... Não é a mesma coisa. Não, mas o porteiro é, meu amigo. O porteiro, que é até parecido com o japa, que tá ali... O cara vai chegar, não, tu é japa, tu não vai entrar. O cara pode ser coreano, seja o que for. Se a Sabrina Sato chegar lá, por acaso, ela não vai ser vai barrada? Entrar, não vai ser barrada, vai ser barrada. Se o Ryuichi Sakamoto chegar, vai ser barrado. Já ouviu falar nisso? Não. Então eu recomendo que a nossa torcida pesquise profundamente. Se tiver alguém no Ministério Público nos ouvindo. É, exatamente, como rolou a encrenca do cartório semana passada aqui, e durante a semana foram várias as manifestações. Porra, eu não vou nem falar, tipo coisa de Argentina, manja aquele negócio, o trem atrasou, o nego incendeia. É uma grande, Claudio. Motinha, aqui motinha, no grande telefone. Motinha, fala, lenda. Epa, cara de cavalo, é? Cara de cavalo. O Mota, daqui a pouco a gente se fala. Ele quer entrar no telefone aqui. Eita. Tim Buckley, né, cara? Não tem telefone. Depois a gente se fala. Epa, que loucura, hein? Promoção. Você tá voltando à Terra. Em que corpinho você gostaria de chegar aqui? Da Pieve como Garrincha, eu como Nina Simone, Nandão como Motinha. É verdade. Valendo o quê? Arctic Monkeys. Camisa do Arctic Monkeys, maneiríssima. E o CD novo do Morrissey. Manto não. Lembrando que a gente volta ao Morro da Urca dia 15 de setembro. Festa saideira total. Comemoração desse programa absolutamente único. 2 horas de Jeff Buckley, Tim Buckley com Dap Eve aqui. Dia 15 de setembro com Los Hermanos. Ronca Ronca toma conta do som do Pão de Açúcar geral. 9:30. Se chegou, vai estar tocando isso aqui. Sell to me. O que você acha, DPF? Naquele visual que, cara, cada dia tá mais descaralhante, alucinante lá de cima. Você chegar pra ver o Los Hermanos com a sua namorada, curtir o visual, não sei o quê, tomar uma gelada barata, pra preço. Tá dado. Totalmente camarada. E ouvir um Tim Buckley, um Jeff Buckley, um Love, um Cartola. Um Love, bem lembrado. Opa. Olha aqui, ó, quem tá ligando, ó. Atende ele. Papo de love. Atende. Dreamed about me. Olha só, Song to the Siren. Da PA, vamos falar dessa. Vamos. Dessa versão que você trouxe. Song to the Siren existe. Essa aqui é uma versão diferente da original. Nós vamos tocar umas 5 versões de Song to the Siren aqui hoje. Ouvimos já com This Mortal Coil, o telefone. É, e o da PA trouxe numa coletânea do Tim Buckley a primeira versão. Eu comentei isso aqui recentemente. A primeira vez que o Tim Buckley mostrou essa música, o clássico, a música símbolo dele, foi na última edição do programa do Monkees, aquela banda muito popular, é isso? Uhum. Quer falar alguma coisa? A gente ouve agora. Não, é, consta a lenda que tem de cara aí, mano. O Buckley Tim compôs essa música na mesa do café da manhã. Que o letrista dele chegou com a letra, que é uma letra complexa, usa um inglês meio arcaico. E aí ele olhou pra letra, tava terminando de tomar o café, pegou o violão de 12 cordas e mandou a música de primeira. E as pessoas em torno da mesa ficaram, cacete, o que é isso? E aí essa versão foi apresentada pela primeira vez, ele gravou pela primeira vez no programa dos Monkees. A versão que a gente vai ouvir, a gente escuta a voz do David Jones, né, homônimo de David Bowie, apresentando Tim Buckley, e aí ele entra cantando Canção para a Sereia. E ele muda a letra, né? tem um negócio que ele muda a letra dessa versão. A letra de Song to the Sun dá uma sacaneada lá no ambiente onde ele estava, esse figura. This is Tim Buckley. This is Tim Buckley. This is Tim Buckley. This is Tim Buckley. This is Tim Buckley. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you hair when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks. For you sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh, my heart, oh, my heart shies from the sorrow. Puzzled as the oyster, I am troubled as the tide. Should I stand amid your breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Ronca, ronca. Sabe quem eu sou, não sabe? Você? É. Você é o... Eu sou cara de cavalo, amigo. Cara de cavalo? Tá de bobeira, porra? Como é que tu topa na rua comigo que tu me reconhece? Arthur, nós passamos por uma versão espetacular de Hallelujah, música de Leonard Cohen, que nós não comunicamos nem antes nem depois, né? E esse disco foi você que trouxe. Créditos, por favor. É uma versão de um disco lançado esse ano, chamado Melody Mountain, de uma dupla norueguesa chamada Susanna and the Magical Orchestra. É um disco só de covers, tem AC/DC, Joy Division, e abre com essa versão de Aleluia, que ouso dizer que é a versão mais triste de Aleluia que eu já ouvi na minha vida. Olha que Aleluia é paradeza. Não é brincadeira, não. E o telefone não para de tocar com o negozinho. Cara, choradeira absoluta. Serrote no pulso. É a noite. E o Ronca Ronca volta ao Morro da Urca dia 15 de dezembro. Devido aqui à larga ingestão do Daniel. Que é isso, cara? 9 minutos. Pra quê? Pra gente encerrar o programa. Ah, não tem uma hora a mais hoje? É, em função do Arthur aqui, do Jeff Tim, né? Função do Arthur? É uma honra nós termos mais uma vez o da PF aqui. Mas em função da gente mostrar Tim Buckley e Jeff Buckley o planeta, né, meu amigo? É verdade. vai liberar? Ana Júlia vai ter que entrar em... Ana Júlia vai ter que entrar na linha? Trabalho de parto vai demorar um pouco. Epa. Essa é uma versão ao vivo. É uma versão ao vivo, no qual, no meio da música, o Jeff Buckley mete a I Know It's Over, dos Smiths. Um caco espetacular. O Jeff Buckley, quando a gente estava chegando aqui na rádio, o Jeff Buckley, durante muito tempo, cantou músicas do Elvis Costello. O Elvis Costello, há anos atrás, convidou o Jeff Buckley para participar de um evento dessas coisas que acontecem na Inglaterra, né? Muita gente, muitos estilos, não sei o que, babá. E o Jeff Buckley sempre foi fissurado no Elvis Costello. Então, assim como o Elvis Costello, como Van Morrison, nosso queridíssimo companheiro de Ronca Ronca, de Rock Bola, Tony Platão, acabou de ligar para cá, perguntando se a gente ia tocar Van Morrison, que é uma das, talvez, uma das três principais influências no Jeff Buckley, junto com Bob Dylan e com a Nina Simone, talvez. E o Robert Plant. O Robert Plant mais no sentido da interpretação, assim, né? Mas assim, da canção, não sei o que. Não, ele chegou a cantar trecho de Cashmere em show, tem essa... Ah, é? Tem essa onda. E tem Night Flight, né? No... Uhum. Enfim, o que eu tava falando mesmo? As influências. Ai, a noite vai ser longa hoje. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not some victory march. It's a call and it's a broken hallelujah. Hallelujah. O programa vai acabar. Essa música tem 9 minutos. A gente não sabe em que pedaço entra o Smith. Você tem ideia, assim, mais ou menos? No final? Mas é bem no miolo, Miolo, né? Então. Vai solicitar uma hora a mais? Se nós recebermos 500 e-mails agora pelo site da UFM, a gente vai até 2 horas da manhã. Não, você tem que se manifestar, botar BH. Não, aí. Liga, tá pro Léo, liga pro Léo, cara. Agora. What's really going on below, but now... Qual é o site da UFM para a nossa torcida se manifestar, cara? Renato Russo estivesse aqui, ele viria aqui agora. Sério? Vem cá, como é aquele lance da história do... Livro, a reedição do livro que o DAPF escreveu sobre o Renato, que acaba de ser lançado, né? Estava esgotado há 3 anos e agora saiu por outra editora, uma edição mais bonitinha, tem mais fotos melhores, modéstia à parte, fotos de Maurício Valadares também. Então tá bem mais bonitinho. Saúde, hein? Mas vem cá, também tem a história do Clinton, né, que ele tava falando. Opa, aqui. Opa, a história do Clinton é um espetáculo. Tava lembrando aqui essa história de um clube que não aceita descendentes de japonês no Rio de Janeiro. Um clube, ou esse mesmo, um clube aparentado, quando o Bill Clinton teve ao Brasil e era presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma visita marcada a um clube carioca, e aí sopraram no ouvido dele que esse clube não permitia a entrada de negros, a não ser como funcionários. Ele cancelou a visita e foi bater pênalti com a garotada da Mangueira. Não era bobo, né? feel the soil falling over my head. Oh. Well, maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Good night, everybody. Thank you. Ronca, ronca. As árvores somos nozes. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores. Agora, mais uma vez, demonstrando total compreensão com Ronquinha, com a presença da Pieve aqui, com um programa absolutamente voltado a Tim Buckley e a Jeff Buckley, por única e exclusiva vontade da nossa audiência. Nandão, mais meia hora de ronca-ronca hoje. É verdade. Confirmado? 100%. Epa. Swing whiskey, drank it all in the trailer. Promoção: Arctic Monkeys, Morrissey. Som Dolby. Promoção fervendo. Porque tem uma garrafinha dessa lá embaixo ainda, não? Eu vou mandar trazer. No estoque. Pegar aqui com a rapaziada que tá fazendo desfile de cobertor aqui embaixo. É, olha só, acesse agora mesmo o fm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe. Arthur, como é que é a mesma pergunta? Pra eu não, né? A pergunta é, se você pudesse, claro, naturalmente depois de morto, pudesse nascer novamente, como quem você gostaria de nascer? Eu votei no Garrincha, o Maurício votou na Nina Simone. E eu no Zeca Pagodinho. Muito bem, acesse o site, diga... Motinha quer voltar como quem? Já falou aí? É, não. Motinha, participa aí, cara. Você é uma lenda, uma catedral, né? É verdade. Catedral, participa aí também, cara. Eu tenho uma leve suspeita de quem seria a sua... Como é que é? O seu segundo corpinho na Terra. Cantigas infantis, né? É aquela história? É. Mas, pois bem, valendo o CD do Morrissey... Essa versão, ó, o negozinho tá enchendo o saco pro Ronca Ronca liberar essa versão... Porno infantil da música, do clássico do cancioneiro. Me atirei no pau do gato, mas ele não pode lançar isso. Isso aqui é uma coisa totalmente intramuros, né? Bota intra nisso, né? Mas e aí, qual é? Como é que é? É isso, faturar o CD e a camisa, maneiríssimos. Acesse o site ufm.com.br. Fale Conosco, Rio de Janeiro. Quem você gostaria de nascer de novo? E ele insiste nessa versão dele. Enfim, vamos até meia-noite e meia. Comentamos aqui entre as grandes influências do Jeff Buckley, Bob Dylan, Nina Simone, Van Morrison, dos Rafa Tealikan. strolls through fields all wet with rain. And back along the lane again, there is the sunshine in the sweet summertime. The way that young lovers do, I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at the door of the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Aí ao fundo, vem um pouquinho, Nandão, por favor. Aí ao fundo, uma das principais influências no Jeff Buckley, Van Morrison, no seu disco absolutamente clássico, Astro Weeks, onde ele conta com a participação de alguns componentes, nada mais nada menos que do The Modern Jazz Quartet. Essa é a música creditada no disco de uma maneira equivocada. Young Lovers Do, apenas, né? I Like Young Lovers Do. Exatamente. E nosso queridíssimo Jeff Buckley, em Nova York, num bar do tamanho desse estúdio, menor, com as pessoas tomando Guinness como ele, né, um bebedor forte de Guinness. Tentei trazer umas Guinness hoje, sabia, mas sabia do seu bom gosto. Obrigado, mas pelo é difícil preto. Achar, né? Sabia do seu bom gosto pelo preto e branco. Mas não fiz feio não, né? Não. Opa. O Daniel manda muito bem. Aí o Van Morrison, nesse disco gravado ao vivo do boteco, deitou os cabelos, caiu de boca em cima do Astro Weeks. Ronca, ronca. I stroll through fields all wet with rain, back along the lane again. There in the sunshine, in the sweet summertime, all the way that young lovers do. Kissed you on the lips once more, say goodbye at your front door. There in the night time, Lord, that's the right time. But I feel the way that young lovers do. And we sat on our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. We sat on our own star and dreamed of the way that I was for you and that you were for me. Oh, and then we longed to dance the night away, turning to each other saying, I love you, baby, I love you. Oh, the way that you're loving so. Jeff Buckley homenageando um dos seus ídolos, Van Morrison. Da Pieve, será que o próprio Van, the man, gosta desse tipo de interpretação de um dos seus principais clássicos? Quero crer. Ele que é uma sim. Mala pesada, né? É, mas quero crer que sim. Acho que ele seria capaz de apreciar a ousadia de desconstrução do Jeff, né? Olha isso. Já pensou isso ali no... Onde o Tony Platão se apresentou agora sexta e sábado ali no Mistura Fina? Jeff Buckley, voz e guitarra só? É, há que se chamar a atenção que isso é uma gravação feita de uma maneira relativamente precária, num barzinho minúsculo, o sujeito, sua garganta e sua guitarra. O que ele faz? E o pai ali olhando, meu filho. Presta atenção, hein? Olha o sobrenome. Agora, o Arthur, sabe uma questão assim que me atormenta literalmente, assim, por exemplo. Assim, eu citei a Nina Simone como sendo a minha reencarnação, mas poderia citar Jimi Hendrix, que pra mim é o cara mais... As porreta. Mais foda, né? O Jimi Hendrix é o cara que fez tudo, fez dub, fez eletrônico, fez rock, fez folk, fez música clássica, fez samba, fez pagode, fez o caralho a quatro. Ele é o cara, pra mim ele é o cara. Sempre foi. Electric Ladyland pra mim é o disco número um de todos. Eu de vez em quando acordo assim, no meio da noite e falo assim, caralho, o Jimi Hendrix tá vivo. Ele acabou de gravar um disco, pô, ia falar uma banda aqui que ia criar um problema seríssimo. acabou de gravar um disco com... Diz o nome aí de um cara bem xarope. Eu pensei outro aqui também que ia ter um problema. Sei assim. Lá, Michael Bolton. Com Bob Sinclair, né? Tocou aí o Bob Sinclair. Puta que pariu. E Miramar, descola um convite pro Bob Sinclair. Miramar, presta atenção. Jimi Hendrix gravou um disco com Bob Sinclair. Pô, é muito forte, né, cara? E poderia ter acontecido, né? Sei lá, a gente não sabe o rumo da prosa, né? O Jeff Buckley subiu no momento máximo da criatividade dele, né? Gravando ali o segundo disco, conformado com o que o Tom Verlaine fez. O Tim Buckley subiu já numa... Descendente. Uma descida, num clima meio latino, meio cucaracha, meio... Dentro disso tudo que a gente tá falando, né? Não tem um disco igual a outra. Da intranquilidade dele, né? Um cara que sempre esteve procurando alguma coisa. Agora, a situação é a seguinte, o que que esses caras estariam fazendo hoje, meu amigo? Cara, são duas referências, dois artistas, né? Duas formas de expressão que vem mobilizando os ouvintes do Ronca Ronca há muitos meses, né? Desde o tempo da Rádio Cidade. Teve um programa, cara, o Ronca Ronca na Rádio Cidade é de meia-noite às duas. Teve uma vez que o Ronca Ronca foi de meia-noite às 2h30, ou 2h45, tocando esse disco do Live at Sydney, o disco gravado em Nova York, num bar desse tamanho. E eu liguei, foda-se, falei assim, no dia seguinte, se a coordenação da Rádio Cidade chegar e falar, Maurício, porra, cara, você não foi profissional, o seu programa acaba às 2 horas da manhã, você foi até às 2h45. Lamentamos muito informar que você não tem mais o que fazer aqui. Eu ia embora feliz, ia dar um mergulho no arpoador e tomar sei lá quantas desses bagulhinhos aqui. Que, cara, 45 minutos de Jeff Buckley ao vivo, uma coisa que nunca aconteceu antes e que trouxe um monte de gente para ouvir o programa, né? A expectativa das pessoas ouvirem 45 minutos de Jeff Buckley ao vivo não existia. Então, eu propiciei isso e me deu uma felicidade fodida. E foda-se o que aconteceria depois. Isso aqui é o tal do Moulin Rouge, né? Como ele era um cara... É Moulin Rouge isso? Ou não? Não, não é não, né? Porque tem o Moulin Rouge que ele canta em francês direto. Ele cantava em francês, cantava em Piaf. Wonderful fair with swings and all. I used to love my little square. O Moulin Rouge é do Star Sailor, o disco original do pai dele. Do Tim Buckley, do Song to the Siren, que ele canta. Pra você ver como o filho vem direto na linha, né, cara? Aquela coisa França, não sei o que, bababá, bebê, o filho vem direto. Ele tinha um gosto por ser um cantor de cabaré, essa coisa de misturar repertórios e meio. Graças à voz que ele tinha, meio que se fazer de mulher. Ele realmente disse que adoraria ser a Nina Simone. Às vezes você percebe que ele está se imaginando mulher cantando aquele negócio ali, Edith Piaf, Marlene Dietrich. Era uma pessoa complicada. Nandão, você chamaria o Jeff Buckley e o Tim Buckley para sorver um suco de laranja ou não? Não, talvez um Daniel, né? Acho que seria. Não eu, claro. E a promoção aí, cara? Tá indo bem, rapaz. Túlio Vilaça pediu pra você tocar. Back in New York City. Lies Down Broadway. Vamos tocar. Vamos tocar até umas meia hora, né? Daniele Dias, da Natália Diniz falando que ela tá enlouquecida lá, cara. Chorando. Lá aonde? na casa dela. Pega, a gente vai comer um sanduíche depois do Cervantes. Eu tô cheio de camiseta do Ronca Ronca aqui. Chega, vamos aqui. Lá? Vamos lá? Vai, vai, Dapi. Não, não sei. Peraí, cara. Vai dar uma de Nandão agora? All around the town you heard a prayer. Olha o pai aqui, ó. Where I long for you in my smile, I search for you each time you turn and run away. I cry and sigh my silly way, just too young to know anymore. In my world, the devil dances and dares to leave my soul just anywhere until I find peace in this world. I'll sing a song everywhere I can. Just too young to know anymore. The wind covers me cold. There's starry skies all around my eyes, far behind the city moon. Well worthy of the people there. Oh, the songs they'd love to hear. So let me sing a song for you, just to help your day along. Let me sing a song for you, one I've known so very long. Oh, please, could you find the time. a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Oh yeah, the last drop. Essa é a versão, vem mais um pouquinho, Nandão. É a versão de Eternal Life, que está no CD extra. É a versão do Grace, que vem com DVD. E esse CDzinho, mas é uma coisa de maluco, né? Eu tava comentando com o DPF aqui, é muito grunge, né, cara? É muito Nirvana, é muito aquele som ali. Tipo... Ele tá encharcado da época dele, né? Dos anos 90 ali, né? Nandão, promoção, acabou o milho, acabou a pipoca. Vanessa já mandou. Vanessa não, Ana, né? Que manda sempre, acabou o milho. Acabou o milho, ela acabou, quer dizer, ela mandou dizendo que vai acabar mais tarde, né, o milho e a pipoca. É... Tá chegando a hora, 4 minutinhos. Só? Só. É mesmo, cara. Maneiro, né? Falamos de Bob Dylan, falamos de Van Morrison, do Tim Buckley, Jeff Buckley, de Arthur DPF, de Nandão. Esse é o Jeff Buckley totalmente descacetado em cima de Back in New York City, do Genesis. The Lamb Lies Down on Broadway, o último disco de Peter Gabriel, com Genesis. Olha só o que ele faz. Já de cara, agradecer a participação da nossa torcida. Graças a vocês, nós estamos aqui. Estivemos aqui realizando essas 2 horas de Ronca Ronca, totalmente as 2 horas voltadas para Jeff Buckley e Tim Buckley. A participação do Buckley maníaco, Arthur DPF. Oh yeah, 2 horas e meia de Ronca Ronca. 22 músicas mostradas fora do repertório Buckley. Mostramos Susanna and the Magical Orchestra com Hallelujah, This Mortal Coil com Song to the Siren, alguns pedacinhos de Bob Dylan, Tom Waits com Martha, Tim Buckley com Gypsy Woman, It Happens Every Time, Get on Top, Martha, I Must Have Been Blind, em homenagem ao nosso queridíssimo Cristiano, que falou que se a gente mostrasse essa música aqui hoje, ele toda semana compraria uma pilha alcalina nova pro Radinho, que ele ouve os jogos daquele time lá, que ninguém sabe se é na Gávea, se é no Leblon. Aquele? Aquele. Duas versões de Tim Buckley para Song to the Siren. Tim Buckley com uma música chamada Sing a Song for You. Aí o fundo, Jeff Buckley com Back in New York City, música do Genesis. Do mesmo disco de I Must Have Been Blind, ouvimos The River. que com certeza Bruce Springsteen pegou o nome e botou no bolso. Enfim, agradecer a participação da nossa torcida, a inspiração da nossa torcida, os pedidos da nossa audiência durante meses e meses para conhecer, para se emocionar cada vez mais com o pai e o filho e o Espírito Santo, Tim Buckley, Jeff Buckley. Agradecer a Dapiev mais uma vez presente aqui, a casa é sua. Obrigado. Não precisa meter o pé na porta. Obrigado pela acolhida. Terça-feira a gente volta, lembrando mais uma vez que dia 15 de dezembro, com Los Hermanos no Morro da Urca, o Ronca Ronca toma conta do Pão de Açúcar, antes e depois da banda, tocando esse tipo de música, muito dub, muito reggae, música brasileira, e depois do show, na pista ali onde o Nandão sobe pelas paredes, desorientação total absoluta, com The Rapture, Hot Ship, Novos Baianos. O que mais, Nandão, que a gente tem tocado lá? Tim Lizzy, óbvio. E interessante que nas três passagens do Ronca Ronca pelo Morro da Urca, a última música do set foi exatamente Jeff Buckley. Com uma música que faz total sentido, The Last Goodbye. Obrigado, Dapi. Alguma mensagem especial para a sua gigantesca torcida? Não, muito obrigado aos ouvintes todos, Renatinho, Letícia, todo mundo que mandou mensagem. Muito obrigado. Obrigado, BH, por mais meia hora de Ronca Ronca nessa terça-feira histórica. Estou mais feliz que pinto no lixo. Nandão não vai me acompanhar, porque tem exame médico amanhã para ver a fimose dele como é que tá. Cara, olha isso, meu amigo. O Dapiev tem um encontro seríssimo amanhã cedo. Também não vai poder me acompanhar, vou ter que arrumar uma companhia aqui, né? Presidente Vargas, né? A turma do corredor. Corredor não, do cobertor. Enfim, obrigado, beijinhos, babai. Terça-feira a gente volta. Tchau. Ronca, ronca.